314, decolado 28, chama o controle, 199, decima 8. 198, né, 6314. Salvador, boa tarde, Janeiro 6314. Saí da Momo, passa 2000. Janeiro 6314, contato radar, rumo para nível 340, autorizado direto Cogbo. 340, direto Cogbo, Janeiro 6314. Gol 1097, suba restrito para o nível 340, até a comunicação com a receita. Subindo restrito ao 340, gol 1097. Azul 4206, torre informa operação instrumento, visibilidade 3000 metros, teto estimado de 1.500 pés, chuva leve sobre o campo e pista molhada. Azul 4206. Fabricado, azul 4206. Azul 4206, completa final, chama a Salvador, 118.95 e tomou posse. 118.95, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Gol 1097, chama agora restrito, frequência 1260, alterna 1288. 1260, alterna 288, boa. 4206, reposta avistando. Reposta avistando, azul 4206. com 900 pés, azul 4206. Gente, azul 4206 avistado, pouso autorizado, cabeceira na 0, vento 190 graus, na 0 norte, pista molhada. Leve pouso para azul 4206. Chamei 6314, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Gente, 12085, 12545, chama 6314. Deixando 6210, assim. Afirmando o voo no 869, chama o controle? Deixando 6210, boa tarde. Deixa para o nível 050, chegada Mari. Deu 4206. Na Delta, mantenha a posição, chama 121, deixa o nome. Na Delta, 219, obrigado. Deu 4206. Gol 869, acionando a identificação, chegada BF, desça para o nível 060. Isso, boa tarde. Voo 1620, ponte 0-0, pronto. Voo 1620, autorizado alinhar e manter, cabo 0-0. Alinhar e manter, 1-0, voo 1620. Voo 1869, estou autorizando a final do ILS, é Sway, deixa para 2000 pés. Voo Duna lá presente, informe estabilizado, com ajuste no 013. Fechando 6210, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós. Passando o eco da foto. Passando o eco da foto. Operação ainda está em instrumento em Salvador, perto de 1.500 visibilidade de 3.000 com chuva leve. Confirme intenções. Eco Delta Fox, proceda em condição de visão especial, 1.500 pés, o ajuste no 013, informe Paris, para indicar no corredor entelados, e troque seu transponder para 0222. 098. Número 0, boa tarde, está em contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA. Salvador, boa tarde, eu já falei que sou uma 0 da Sierra, já me dou 5-0, tem essa informação, Serra. Boa tarde, tem 390, acione a identificação, chegada MAR, dita para o nível 050. Chegada MAR, nível 050, já falei que sou uma 0. Está autorizada a descida até 2.500 pés. 235, decolada 43, chama o controle Salvador 1-1-9-3-9-8-0, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 3835, nada é o cruza 1500. Atenção 3835, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, leite, ele é presente. Curva na direita da presente na proa de Leda 3835. Salvador, voo 1169, próximo à ponte, espera da 10, pronto. Voo 1169, boa tarde, 3A, linha de manter, espera 10. 3A, linha de manter, espera 10, voo 1169. Voo 1869, como temos um tráfego à sua direita, na posição de 2 horas, 8 milhas, com deslocamento nordeste, mantendo 1500 pés, aeronave é uma bagagem para 3 horas. 1869. O chinelo é 251, está autorizado para 2000 pés, o ajuste no 013, e informe estabilizar na final de ilha sexual, número 2 na próxima fase. Autorizado 2 por 10, BSRS, 1869, chamada de estabilidade. Autorizado, ele é, voo 1869. Autorizado, voo 1869, a final do ILS, informe o autorizado, como lembrando, então 2.500. Fechando 6210, completa a redução da velocidade para 1809. Solicita de esquerda na proa 052 por 80 milhas. Plano 620 atualizado, desvio, aguarde a coordenação com a receita. Afirmativa, iniciando o desvio, volume 020. Beleza, 1-0, boa noite, senhor. 47, no controle, 1-1-9, décima 8. 198, obrigado. Autorizado, descida para 1.000 pés, eco delta fox. Gol 1869, completa final, chama 3, Salvador, 118.95. 118.95, boa noite, Senado. Controle, boa tarde, gol 1169, passa 1.700 pés. Gol 1169, contato radar, descida para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, obrigado, 1169. Voo 1620, chama agora Recife, frequência 12.085 e alterna 12545. Ok? Afirmo. Legal? Afirmo. 12.085, 12.545. Mas tá aguardando o contato já. Deixa. Eu estou indo ali, da guarda de coordenação para 3835. Aguarda. 769, pouso autorizado, pista 90, vento 200 graus, 099, pista molhada. Gente, pouso autorizado, 90, gol 989. Rotatório, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, tá, você tá vindo com o aeródromo? Tá sim. Certo, enquanto eu chamo a torre, Salvador, 118, 95, Eco Delta Fox. 118, 95. Salvador, Papá Tango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, torre Salvador. Sim, aproximação no 7. Desculpe. Gente, mantém a referência visuais, reporta a terceira milha fora, tem condições de manter a presente velocidade até mais próxima à captura? Afirmativo. Ok, aguardando a autorização de pouso. Pista molhada, chuva leve sobre campo, o ajuste no 0 e no 3. Delta Fox. Você já tá visual, é o Delta Fox, com a pista? Afirmativo. Gente. Salvador, boa tarde, Xané 62, 1-0, 3-6-1. Xané 62, 1-0, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Boa noite, 69, no solo 50, espere à direita, via Foxtrot, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, reporta na Taxi Delta. Alfa, reporta na Delta, na 3, escuta na 89. Confirmando, me reporta na Eco, ok? Taxi Eco, para reingresso na pista. Reporta na Eco, na 89. E o pouso para o Eco Delta Fox? Eco Delta Fox, vento 200 graus, 099, pouso autorizado, captura na 7. E o pouso, 7, Fox? Reserva ingresso na Eco e mantém a posição, aguardando o ingresso na pista. Xané 62, 1-0, avistado, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 200 graus, 099. Devo pouso na 1-0, Xané 62, 1-0. Eco Delta Fox, seu solo 52, já está sendo a frequência livre. Boa tarde, 3145, ponto espera da 10 para a decolagem. Boa tarde, estão 3145, autorizado a alinhar e manter o capiteiro 10. Alinha e manter o 10, obrigado. Estão no 251 e a terra na 123, décima 8. 251, 238, gol 1169. 869, autorizado o ingresso na pista, táxi via pista, Delta, na Delta mantém a posição no 219. Eco Delta, na Delta mantém a posição no 219. China 62-10, no solo 54, libera direita via Fox, mantém em escuta, táxi via Alfa e Eco, na Eco mantém a posição. Direita Fox, Alfa e Eco. Batalha 2231. Zero 45, vento 190 graus, 08 nós, decolagem autorizada, cabeceira na zero. Livre decolagem na zero, são 38, 31, 45. Gente, mantenha a posição, China 6210. Só 3190, tá continuando a aproximação, vai seguir o perfil da remetida. Tá 3190, confirmativo? De uma forma estabilizada. Tá, se você tem condição de curvar a esquerda para a vetora, só temos a aeronave decolando agora. Seja 90, curva a esquerda proa 350, só faz a alteração. É esquerda proa 310, tá? 350, tá? 3190. Zero 2231, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 2231. Tá, arremetida e a vetoração esquerda. O TAM 390 está autorizado a subir para 3.010. Pode ser 5.010 ou 4.000? 30, 4.000, TAM 390. 4.000, obrigado. TAM 360, autorizado direto LEDA. Direto LEDA, subindo 360, TAM 3145. 3190, está confirmando o seu desestabilizou na final? Afirmo, vai manter 5.000, possível, tá? 3190. Afirmo, está autorizado, 5.000 pés, tá? 3190. Gente, 5.000, obrigado. 3190, curva esquerda para 280. Esquerda 280, tá? 3190. chamar novamente a PRO, PRO da 3190? A PRO é 380, tem 3190, se eu deseja fazer a nova aproximação? Afirmo, por favor. Está 390, pista para 2000 pés, o ajuste 9013. Aguarde o novo vetor para interceptar o ILS. Gente, 2000 pés, o ajuste 9013, está 3190. Como que recebemos o vento aqui agora de 180 graus com 12 nós, para 390. Gente, obrigado. Prossegue para a nova aproximação. 390, esquerda pro 220, seu limite agora é o localizador. Esquerda 220, seu localizador, do trânsito 3190. Passaré 2231, decolada 01, chamo controle 1998. 098-2231. Controle Salvador, passaré 2231. Passado, passado 2231, está em contato radar, saída Momo, suba sem restrições para o nível 160. Gente, sem restrições para o nível 160, o 2231. Para interceptar o localizador, com esquerda para 140, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado. Centro esquerda 140, autorizado no ILS, na 3190. Apoio informa a operação instrumento, teto estimado de 1.500 pés, 3.000 metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo, pista molhada e escorregadia. Chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 123.8. 251-238, obrigado. passarei de 2231, autorizado direto WhatsApp. Ciente, direto WhatsApp 2231, obrigado. Onda 34, está em contato radar afastado 55 milhas de Salvador, autorizado a chegada, correção, mantém o nível 090 na proa do ZOE para cruzamento do campo. Estabilizado. 390, completa a final do ILF, check train position, apoio em Salvador, 118, decimal 95. 390, obrigado pela operação. Salvador, autorizado, 31, voa direto Barreiros, a ideal é 300. Primeiro e escolhendo direto destino, passarei 2231. Gente, na sua escuta, 31. Onda 34, o senhor consegue voar direto com o Dira presente? Ok, onda 34, autorizando direto com o Dira presente para evitar os tráfegos na decolagem. Como é que visual uma pista. Ok, autorizado pouso, vento 180 graus, 109. Já vistou quantos pés? Estou a 780 pés. Ok, obrigada. Papai Romeu e Jamaica Romeu, prossiga. Fala sua nota. A critério reporta para iniciar o ataque. Para o seu pai. Papá, Serra Bravo mais, prossiga. A 3190 no solo 08, autorizado da Airtrex, reporta na TAC 3 Delta. A 3198, reportar na Delta. O que solicita para a Vitória? Está livre a ascensão para nível 100, Serra Bravo Mike. Viena, sube e mantém o nível 100, Serra Bravo Mike. uma boa tarde, Azul 99, Lima 9, ponto fora da 1 a 0. Já 99, ali mantém, capitão 1 a 0. Ali mantém, igual, Azul 99. Reporta no taxi foi papal, ajuste no 0 no 3. Reporta no taxi foi papal, 0 no 3, já mais 1. Então 3190, chamou na 2199. 1219, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, tá 3190, libra. 1219. Zuma 9919, autorizado decolagem, captura 10, vento 180 graus e 09. Liga para o canal de horas do 9919. E a Serra Bravo Mike? Siga, papá, papá, Serra Bravo Mike. Você vai passar pelo Corilhão 2014. Você acha que tem estimado pouso em Vitória? Gol 1166, chama identificação, deixa para o nível 050, chegada a Mare. Inter Mike Romeu. Autorizado Bravo, passe aqui com o motor online. Azulé 9119, decolado 12, chama o controle de Salvador 1119, décimo 810. 1119, décimo 810, Azul. Vai rápido, galera. Controle Azul 6919. Azul 6919, está em contato radar, saída da El, suba para o nível 3.0. Parafuso 0 na Bahia, Azul 6919. Azul 6919, vou em posição laser na presença. Viva por outro, Azul 6919. B6919, confirme sua razão subida. Lamentar 2 e 2. Suba restrito para nível 080, azul 6919. Restrito 080, azul 6919. Lua tráfego na sua posição de 1 hora, 20 milhas com deslocamento nordeste, mantendo nível 090, Bandeirante. Última para 080, azul 6919. Onda 34, informa tráfego, posição de 11 horas, 18 milhas, rumo sul. Subindo para o nível 080, entra é 190 da Azul. Papa Romeo, é Mike Romeo, decolado Azul no meio, chama o controle de Salvador em 119, décima 8. 198, de Mike Romeo. Salvador, de Mike Romeo, decola 17, Árvore. Capitão meu, Índia Mike Romeu, está em contato radar, saída Arabé, suba para o nível 140. Sobe para o 140, saída Arbor, Índia Mike Romeu. Passarei do 2231, chama agora Recife, frequência 1260 e alternado 1288, tudo bem? Passarei do 2231, controle? Passarei do 2231, controle Salvador? Azul 8 horas, azul 9, 1 metro. Azul 9, já está ultrapassando o tráfego à sua direita. Suba para o nível 320, azul 9, 1 metro. Para 3 horas, azul 9, 1 metro. 3-4, tráfego superado pela sua direita. É parte aí. Passarei de 2-2-3-1, controle Salvador. Um 1166, busca sem restrições para 2.000 pés com ajuste padrão no 013. Passarei de 2231, no controle Salvador. Passarei de 2231, no controle Salvador. Salvador, Zé Maicon Romeu, condição de manter o 120? Afirmo, está autorizado subir e manter o nível 120 em Zé Maicon Romeu. 120, Zé Maicon Romeu. Azul 6919, chama agora Recife, a frequência 1251 e alterna 1238. Azul 1166, está autorizado a final do ILS X-Ray, informe estabilizado. Reporte estabilizado no ILS X-Ray, gol 1166. Controle Salvador, já vai com a verdade de descida para valer. Até 1166. É 3894, aciona identificação, autorizado chegar a mar e disse manter o nível 050. 050, tem ditado na drone? Autorizado, direto e tap, está 3894. Controle Salvador, Jamaica Romeu, ideia de descida para Valença. Sim, Jamaica Romeu, desça inicialmente para nível 070. 070, Jamaica Romeu. Então temos um tráfego na sua posição de 10 horas, afastado 5 milhas com deslocamento norte, cruzando 6 mil pés em descida para 2 mil, é um Boeing 737-800. Excelente, Jamaica Romeu. Saída 2231, está na escuta do controle? Serra Bravo Mike. Prossiga, Serra Bravo Mike. Ando numa centena, corrente de espaço, Salvador, Vitória, 2245. Hoje em Vitória, 2245, copiado, Serra Bravo Mike. Controle Salvador, eu posso sair do 2231. Saiu do 2231, foram efetuadas diversas chamadas à sua aeronave. Não copiou? Certo. Suba para nível 160 e chame Recife agora, na frequência 1260 e alternado 128.8 para sair do 2231. 260, 2231. Salvador, performa 134, passou toda a 10. Copiado, rumba 34. Que Romeu, tráfego já superado, busca para a altitude de 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 3, informe quando visual para mudança de regra. 4 mil pés, aponta para quando visual, onde é mais Romeu. Número 645, aciona a identificação, chegada BF, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão no 013. Estabilizado no X-Ray, o gol 1166. Gol 1166, completa final, chama 2, Salvador, 1188, decimal 95. 1895, gol 1166. Salvador, gol 1166, está estabilizada no X-ray, baixado e checado. Gol 1156, continua a aproximação, reporte visual, contando. Continua, reporte visual, gol 1166. Quanto sério você tem, Michael Romero? Certo, quando que você solicita a mudança de regra? Lá o tráfego conhecido no setor, deixa para a atitude de tráfego em Jamaica Romeu, tem a frequência livre para a coordenação. Sim, o tráfego tem a frequência livre para a coordenação. Serra Bravo Mike, mantendo escuta a Serra Bravo Mike, será transferido para o controle de Ilhéus. Informo que há uma manutenção na Taxway Alpha, próxima à Taxway Echo. Então, após o pouso, o senhor taxia até a Taxway Fox, por gentileza. Caso libere após a Echo. Ah, sem problema, vamos livrar lá na foto. Gente, gol 1166. Sim, livre pouso, gol 1166. Sim, 180 com 10. Sim. Eito 94, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, deixa para 2003 e ajuste na 0-3, informe estabilizado. Brasil, na 0-3, informará estabilizado, está 38 na 4. Para controle. Sete 3290, sem identificação, chegada Mário, isso mantém nível 050.